me vai dizer como é que tudo começou? A minha vida já não faz sentido agora. Sei, não vai haver nenhuma forma de te ver sem eu saber por que razão te foste embora. E sem crer fazer-te mal, nunca soube ser igual ao que tu imaginavas para ti. Dá-me tua mão, não mintas mais. Olha que os teus olhos são cristais. Carlos ouvintes, bem-haja a todos aqueles que nos acompanham neste singelo espaço radiofónico. Bem-vindos à 88ª emissão de Outras da Música, um programa da minha, sua, nossa Rádio Antena Web. Hoje continuamos a série de programas centrada nos últimos 20 anos da história da música nacional e internacional. Até à emissão número 100 do nosso recanto e simultaneamente até ao final de 2011, iremos escutar alguns dos maiores sucessos musicais de cada um dos últimos 20 anos. 1999 estará em destaque desta vez. O Festival RTP da Canção desse ano mágico para alguns consagrou Rui Bandeira como grande vencedor e interpretou Como Tudo Começou, que amelhou 90 pontos, à frente de Sofia Flores, com a melodia Menina Alegria, e de Ser o Que Sou, por Célia Oliveira, que ocuparam, respectivamente, a segunda e terceira posições no certame. De seguida, iremos escutar a música que ocupou, de acordo com os arquivos aos quais a Antena Web teve acesso, a posição número 1 no European Top 20 de 1999. A faixa mais comercializada na Europa nesse ano estava inserida no género Mambo e relacionada com o número 5. Já perceberam a graçola, amigos ouvintes? Original de Pérez Prado, de 1949, 50 anos depois, o alemão David Lubega, ou então Lubega, interpretou uma versão dessa música. Era a faixa do seu álbum de estreia A Little Bit of Mambo e tem o título Mambo No. 5. 1, 2, 3, 4, 5, everybody in the car, so come on, let's ride to the liquor store around the corner. The boys say they want some gin and juice, but I really don't wanna be a buzz like I had last week. I must stay deep, cause talk is cheap. I like Angela, Pamela, Sandra, and Rita. And as I continue, you know they're getting sweeter. So what can I do? I really beg you, my lord. To me, flirting is just like a sport. Anything fine, it's all good. Let me jump in, please sing in the trumpet. A little bit of Monica in my life. A little bit of Erica by my side. A little bit of Rita's all I need. A little bit of Tina's what I see. A little bit of Sandra in the sun. A little bit of Mary all night long. A little bit of Jessica, here I am. A little bit of you makes me your man. Mambo number 5. Jump up and down and move it all around. Shake your hand to the sound, put your hands on the ground. Take one step left and one step right. One to the front and one to the side. Clap your hands once and clap your hands twice. And if it looks like this, then you're doing it. A little bit of Monica in my life. A little bit of Erica by my side. A little bit of Rita's all I need. A little bit of Tina's what I see. A little bit of Sandra in the sun. A little bit of Mary all night long. A little bit of Jessica, here I am. A little bit of you makes me your man. number five. A little bit of Monica in my life, a little bit of Erica by my side, a little bit of Rita's all I need, a little bit of Tina's what I see, a little bit of Sandra in the sun, a little bit of Mary all night long, a little bit of Jessica, here I am, a little bit of you makes me your man. Whitney Houston estava na época de regresso às lides musicais com o seu primeiro álbum desde 1990. Logo no início do ano, no dia 3 de janeiro, saiu para as lojas o quarto single desse trabalho discográfico, cujo título era o mesmo do CD. Tornou-se o maior sucesso da norte-americana em 1999, intitula-se My Love Is Your Love. If tomorrow is judgment day, sing, mommy. And I'm standing on the front line, and the Lord asks me what I did with my life, I will say, I spent it with you. If I wake up in World War III, I see destruction and poverty, and I feel like I wanna go home. It's okay if you're coming with me. Sucessos da história da música pop. No dia 12 de abril foi comercializado o primeiro single do álbum Millennium dos Backstreet Boys. Chegou a número 1 nas tabelas de vendas de mais de 25 países. Foi também o maior êxito de uma boy band, uma banda de rapazes, e é denominada por muitos a verdadeira canção pop, o melhor exemplo deste género musical. Ouçamos I Want It That Way. You are my fire, the one desire, believe when I say I want it that way. But we are two worlds apart, can't reach to your heart when you say that I want it that way. Tell me why ain't nothing but a heartache. Tell me why ain't nothing but a mistake. Tell me why I never wanna hear you say I want it that way. Am I your fire, your one desire? Yes, I know it's too late, but I want it that way. Tell me why. Fire, the one desire you are. Saltemos para a dança. Apenas 2 dias depois, a 14 de abril, o nome Eiffel 65 começou a ser comentado um pouco por todo o mundo, no dia em que os italianos lançaram o primeiro single de Europop, o álbum de estreia do grupo, Blue Dabadi. Yo, listen up, here's a story about a little guy that lives in a blue world. And all day and all night and everything he sees is just blue, like him inside and outside. Blue his house with a blue little window and a blue Corvette. And everything is blue for him and himself and everybody around, 'cause he ain't got nobody to listen to. I'm blue, da-ba-dee-da-ba-dee, da-ba-dee-da-ba-dee, da-ba-dee-da-ba-dee, da-ba-dee-da-ba-dee, da-ba-dee-da-ba-dee, da-ba-dee-da-ba-dee, da-ba-dee-da-ba-dee. I'm blue, da-ba-dee-da-ba-dee, da-ba-dee-da-ba-dee, da-ba-dee-da-ba-dee, da-ba-dee-da-ba-dee, da-ba-dee-da-ba-dee, da-ba-dee-da-ba-dee. Começamos à música portuguesa. Em 1999, os ex-membros do grupo Sétimo Céu, os irmãos Sérgio e Nelson Rosado, apareceram nas bandas com um single que vendeu mais de 150 mil unidades. É o single de estreia do duo, que tem o mesmo nome do álbum de estreia dos Anjos, Ficarei. Encontrei algo tão puro e adoro, eu sei. Jennifer Lopez estreou-se no mundo da música em 1999. A 21 de maio saiu para as lojas o primeiro single da sua carreira, do álbum On The Six, acompanhado por um vídeo sensual e muito tecnológico, se bem se recordam. Fiquemos com If You Had My Love. If I 4 dias depois, começou a escutar-se o primeiro single de Californication, mais um trabalho dos Red Hot Chili Peppers. Tornou-se um dos maiores sucessos da carreira do grupo de rock, tinha o nome Scar Tissue. Scar Tissue that I wish you saw, Side Captain Mr. Know It All. I'll close your eyes and I'll kiss you, cause with the birds I'll share. With the birds I'll share, it's a lonely view. And with the birds I'll share, it's a lonely view. And push me up against the wall, young tough girl in a push-up bra. I'm falling all over myself to lift your heart and taste your heel. Cause with the birds I'll share, it's a lonely view. And with the birds I'll share, it's a lonely. De Britney Spears como a grande vedeta pop no panorama internacional, outras meninas loirinhas do género começaram a surgir. Além de nomes como Mandy Moore e Jessica Simpson, a cantora que ganhou destaque foi Christina Aguilera. No dia 22 de junho de 1999, nos Estados Unidos da América, foi dado a conhecer o primeiro single da carreira da jovem. Do álbum com o nome da cantora, Christina Aguilera, interpreta Genie in the Bottle. I feel like I've been locked up tight for a century of lonely nights, waiting for someone to release me. You look in your lips and blowing kisses my way, but that don't mean I'm gonna give it away. Baby, baby, baby. Yeah. Não se limita a melodias cantadas nas línguas portuguesa ou inglesa. Depois de um grupo italiano, ouçamos um intérprete espanhol. Henrique Iglesias lançou a 17 de agosto o seu primeiro single para o mercado da língua inglesa. Fazia parte da banda sonora do Wild Wild West, filme que estreou também em 1999, e do seu álbum Henrique. Cantado em inglês e espanhol, apreciemos Bailamos. Tonight we dance. I live my life in your hands. We take the floor. Nothing is forbidden anymore. Don't let the world in outside. Don't let the moment go by. Digamos assim, de Wando Project, viu uma faixa sua, originalmente comercializada em 1997, ficar com uma nova roupagem musical. Roy Malone foi o responsável pela mudança num êxito nas pistas de dança de Wando Project, King of My Castle. Thank you. da Pinaninha. Estamos já na reta final de mais uma emissão de Quadras da Música, um recanto radiofónico que hoje foi inteiramente dedicado a alguns dos maiores sucessos musicais de 1999. Até ao final do presente ano, as quadras temporais vão centrar-se nos maiores êxitos de cada um dos últimos 20 anos. Portanto, e como amigo ouvinte deverá imaginar, iremos abordar na próxima semana o ano de 2000. Terminamos com referência ao álbum do ano em 1999. Supernatural conquistou 9 Grammys, entre outros prémios, vendendo ao longo do tempo mais de 27 milhões de cópias por todo o mundo. Foi o trabalho discográfico de maior sucesso de Carlos Santana. A 29 de junho, no primeiro single do álbum, aparecia o intérprete Rob Thomas, do agrupamento musical Matchbox 20, que, ao som da guitarra mexicana de Santana, cantava Smooth. Muito boa tarde e até uma próxima oportunidade.